Yeah. E aí, Drão, fez o beat? A gente maceta, de maceta, de maceta. Te maceta de segunda a sexta-feira. Te deixa de perna bamba, te faço ter tremedeira. Garoto revira o olho, te chupando igual molho. Você é mal gostoso, eu vou te dar de novo. Ele me liga querendo saber qual vai. Garoto, eu não falo nada, você não é o meu pai. A hora que eu quero entra, a hora que eu quero sai. Eu sou sua marrenta, entendo de bandidagem. Eu vou te deixar no pique da faixa rosa. Vou te doutrinar, te ensinar como se comporta. Perante minha tropa, quer dar um rolê comigo na minha PC-Xota. Eu não sou a Pete, mas ele me adora. Eu sou tua bitch, então me come agora. Se me fizer um skirt, tu vai ter toda hora. Eu sou a vadia que tua mãe não quer de nora. A gente maceta, de maceta, de maceta. A gente maceta de segunda a sexta-feira. Te deixa de perna bamba, te faço ter tremedeira. Garoto revira o olho, te chupando igual molho. Você é mal gostoso, eu vou te dar de novo. Ele me liga querendo saber qual vai. Garoto, eu não falo nada, você não é o meu pai. A hora que eu quero entra, a hora que eu quero sai. Eu sou sua marrenta, entendo de bandidagem. Yeah. Esse puto tá de sacanagem com a minha cara. Eu destruí o ego dele e possuo da baixada. Ele vai se recuperar quando eu sentar na cara. Eu só sou tipo hoje, diária e sou dissimulada. Calcinha comestível pra ele me dar garfada. Vou te ensinar como tem que tratar. Bota ele numa coleira e começa a treinar. Ele sabe o que tem que providenciar. Ele sabe que é muito caro me namorar. Tão apertada, vem, deita e deslizar. Pra uma vadia como eu, tu tem que deitar. Sou uma cafetina, melhor tu não brincar. Eu vou te deixar no pique da faixa rosa. Vou te doutrinar, te ensinar como se comporta. Perante minha tropa, quer dar um rolê comigo na minha PC-Xota. Eu não sou a Pete, mas ele me adora. Eu sou tua bitch, então me come agora. Se me fizer um skirt, tu vai ter toda hora. Eu sou a vadia que tua mãe não quer de nora. A gente maceta, de maceta, de maceta. A gente maceta de segunda a sexta-feira. Te deixa de perna bamba, te faço ter tremedeira. Garoto revira o olho, te chupando igual molho. Você é mal gostoso, eu vou te dar de novo. Ele me liga querendo saber qual vai. Garoto, eu não falo nada, você não é o meu pai. A hora que eu quero entra, a hora que eu quero sai. Eu sou sua marrenta, entendo de bandidagem. A gente maceta, de maceta, de maceta.